O dia 10 de setembro na história, 1971. Brasil e França firmam um acordo que elimina a bitributação de todas as transações entre os dois países. 1972. Ao vencer o Grande Prêmio da Itália, Emerson Fittipaldi torna-se o primeiro brasileiro a conquistar o Campeonato Mundial de Fórmula 1. 1976. O incêndio destrói 75% das instalações da Embaixada do Brasil em Lisboa. 1993. A Ação Minas é privatizada em leilão realizado em Belo Horizonte. 2004. Amazonas tem novo foco de febre aftosa. A doença foi diagnosticada em 4 bovinos. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.